é meu. Pois seu espírito ao Pai entregou, a terra escureceu. De alto a baixo o véu se rasgou, caminho novo se abriu. Nos foi dado acesso ao trono de Deus. E lá do céu o coral, o coro entoou, anjos em posição, uma voz bem alto bradou: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que aí vem o rei. E quem é este rei? O Senhor forte e poderoso é o rei. Quem é esse rei? Espinho por uma coroa de glória, em suas mãos ficou a marca da nossa redenção.